Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora, na Geografia Rock. Notícias. Em 2020 e 2021, anos da pandemia da Covid-19, deputados gastaram 34,1% da cota parlamentar com publicidade. Só no ano passado, os congressistas consumiram 62,1 milhões de reais da verba pública com divulgação de atividade parlamentar, com gastos como anúncios em redes sociais e pagamentos de empresas de marketing, o que representa 36,9% da cota para 2021. Houve um aumento de quase 14% com esse tipo de despesa em relação a 2020, quando deputados usaram 54,4 milhões de reais. A cota parlamentar é um valor disponibilizado dentro do orçamento da Câmara para custear as atividades dos deputados. Os valores podem ser usados com passagens aéreas, hospedagens e combustíveis, além de propaganda. Cada deputado tem um limite mensal de gastos e as despesas podem ser acumuladas ao longo do ano. Por isso, em alguns meses, o parlamentar pode ultrapassar o limite permitido. A quantia total disponibilizada muda de acordo com cada estado e os deputados de unidades mais longe do Distrito Federal têm valores mais altos na cota parlamentar. As informações são do Portal G1. Os benefícios do cacau na saúde do coração já são velhos conhecidos, mas agora pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, conseguiram mostrar o nível de proteção cardiovascular que um dos componentes da fruta é capaz de garantir. Os cientistas ligados à Universidade de Harvard realizaram um estudo em larga escala que trouxe sinais de efeitos vasculares preventivos no consumo regular de flavonoides de cacau. Os resultados publicados recentemente em um jornal americano de nutrição clínica apontaram que indivíduos que tomaram flavanol tiveram uma taxa de morte por doença cardiovascular 27% menor do que os que não haviam tomado. Os eventos avaliados incluíram ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, morte cardiovascular, doença da artéria carótida, cirurgia de artéria periférica e mais. Mais de 21 mil voluntários foram analisados durante 3,6 anos. Parte tomou um comprimido de 500 miligramas de flavonoides de cacau e a outra parte recebeu um comprimido multivitamínico sem que nenhum participante soubesse o que estava ingerindo diariamente. As informações são do Notícias 24 Horas. Em uma palestra realizada em Boston, nos Estados Unidos, o ex-ministro Sérgio Moro afirmou que, se tivesse continuado no governo do presidente Jair Bolsonaro, teria se tornado ministro do STF. As declarações ocorreram nesse último sábado, dia 9, na Brasil Conference, que tem entre os realizadores a Universidade de Harvard e o MIT, o Instituto Massachusetts de Tecnologia. Moro afirmou que durante o governo do presidente Jair Bolsonaro ocorreram coisas erradas que o levaram a renunciar o cargo de ministro da Justiça. No entanto, de acordo com o ex-juiz da Lava Jato, ele poderia ter continuado no executivo caso aceitasse não se posicionar contra determinadas situações. Ele foi questionado por uma brasileira em Harvard sobre o motivo de ter integrado o governo, já que atualmente se opõe ao presidente. Deixei a magistratura porque eu tinha um projeto de combate à corrupção. Não podemos avaliar hoje aquela decisão de 2018 com o olhar que temos hoje. Em 2018, havia muita expectativa de que ele delegaria o governo para os superministros. Deixei o governo e foi doloroso. Não para mim. Tenho muito orgulho de ter deixado o governo Bolsonaro, disse Moro. Moro afirmou que poderia ter se tornado ministro da mais alta corte do país se não entregasse o cargo de ministro. Se eu fosse um cúmplice dessas coisas erradas do governo Bolsonaro, estava lá até hoje, como ministro da Justiça. Se eu fosse cúmplice, ainda teria virado ministro do Supremo Tribunal Federal, disse ele. As informações são da AFP. A ministra Rosa Weber, do STF, negou um pedido da AGO, a Advocacia Geral da União, para revogar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o Telegram no Brasil. A magistrada entendeu que não é papel da advocacia atuar em defesa de particulares. No mês passado, o próprio ministro Alexandre de Moraes suspendeu o bloqueio do aplicativo após a empresa que gerencia a plataforma cumprir determinações judiciais para combater a propagação de conteúdos com notícias falsas. Na ocasião, a AGU alegou que a decisão do magistrado era inconstitucional por controlar liberdades individuais e coletivas e o marco civil da internet. Na decisão, a ministra Rosa Weber entendeu que não cabe à AGU atuar em defesa de interesses individuais ou pretendendo a tutela de situações específicas. Para a magistrada, o próprio pedido em si não encontra motivo para ser acolhido, pois o aplicativo já está em pleno funcionamento no país. Rosa, que é vice-presidente da corte, atuou no caso por estar no plantão de fim de semana do Supremo. As informações são da Agência Brasil. De acordo com a OMS, até a última sexta-feira, foram registrados 102 ataques a instalações ou equipamentos de saúde na Ucrânia. E pelo menos 73 profissionais de saúde morreram e outros 51 ficaram feridos. E Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da entidade, disse que está indignado com o fato desses ataques continuarem, o que constitui uma violação do direito internacional humanitário. Zhao Lijian, porta-voz do Ministério do Comércio Exterior chinês, fez um alerta. Se a norte-americana Nancy Pelosi visitar Taiwan, isso prejudicaria a base das relações China e Estados Unidos e enviaria sinais errados aos separatistas em Taiwan. Segundo Zhao Lijian, a China opõe-se a qualquer tipo de contato oficial entre os Estados Unidos e a ilha de Taiwan. Segundo o relatório anual da NOAA, Agência Nacional Oceânica e Atmosférica Norte-Americana, os níveis de metano na atmosfera terrestre atingiram um novo pico no ano passado. E de acordo com Rick Spinhart, diretor do órgão, os dados mostram que as emissões globais continuam evoluindo rapidamente na direção errada. Lembrando que o metano é o segundo gás que mais contribui para o aquecimento global. E seu poder de aquecimento é muito superior ao CO2. E 30% das emissões desse gás estariam relacionadas ao setor de combustíveis fósseis. O BND, Serviço de Espionagem Federal da Alemanha, revelou que teve acesso a gravações de soldados russos que poderiam confirmar o assassinato de civis durante a incursão na cidade de Bucha, na Ucrânia. Os militares ucranianos mencionaram a morte de civis, segundo alguns relatos. Primeiro interrogamos os civis, depois os fuzilamos. E esses assassinatos fizeram parte da ação dos militares russos, a tática de espalhar o medo e o terror entre a população civil para eliminar sua resistência. O Senado norte-americano aprovou, com 53 votos favoráveis e 47 contrários, a indicação de Ketanjani Brown Jackson para o Supremo Tribunal norte-americano. Ela será a primeira mulher negra a ocupar uma vaga na mais alta instância judicial dos Estados Unidos. O governo canadense anunciou que aumentará seu orçamento militar em 8 bilhões de dólares num prazo de 5 anos. E segundo Chrystia Freeland, ministra da Economia canadense, estamos gastando agora mais com a defesa do que tínhamos previsto antes da invasão russa da Ucrânia. Esse aumento no orçamento tem como objetivo melhorar os equipamentos das Forças Armadas. Bom dia! A aguardada terceira e última edição do relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas foi publicada na segunda-feira. O documento, preparado por mais de 270 autores de 65 países, alerta que ainda é possível reduzir as emissões de gases e, além disso, apresenta um dado preocupante da desigualdade ligada ao problema. 10% das casas correspondem a até 45% do carbono liberado no planeta. A primeira versão do IPCC foi publicada em agosto de 2021 e apontou que parte das ações diretas do homem em relação ao planeta tem consequências irreversíveis. A segunda parte, de março deste ano, focou nos impactos da crise do clima, os caminhos de adaptação e as vulnerabilidades globais. Dessa vez, os cientistas chamam a atenção para o fato de a humanidade já ter consumido, entre 1850 e 2019, 80% do carbono para ter uma chance de 50% de evitar o aumento da temperatura em 1,5 grau Celsius. O texto também apresenta soluções e defende que todos os setores da economia são capazes de reduzir as emissões que causam o aquecimento global até 2030. Os pesquisadores afirmam que ao menos 18 países do mundo já estão implementando medidas para descarbonização nos últimos 10 anos e que limitar o aquecimento global exigirá grandes transições no setor de energia, um processo que inclui uma redução nos combustíveis fósseis, um nível mais alto de eficiência energética e a implementação de alternativas para a geração de energia limpa. O presidente do grupo de trabalho da terceira edição do relatório, Priyadarsh Shukla, disse que ter a política, a infraestrutura e a tecnologia certas para permitir mudanças no nosso estilo de vida e comportamento podem resultar em até 70% de redução nas emissões de gases de efeito estufa até 2050. Você ouviu direto da redação na Geografia Rock. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento.